antigamente. Ela já não me beijava mais como beijava antes. A todo momento era uma briga, e a cada briga uma despedida. E eu achando que dessa vez era só mais uma qualquer. Quando cheguei em casa e abri a porta, ela não estava, deixou uma carta dizendo que acabou, que não tinha mais volta. Beijava mais como beijava antes. A todo momento era uma briga, e a cada briga uma despedida. E eu achando que dessa vez era só mais uma qualquer. Quando cheguei em casa e abri a porta, ela não está, carta dizendo que acabou, que não tinha mais volta na nossa história. Tudo que um dia era história de amor, agora acabou. Quando cheguei